Ela Hernandes, trazendo a vocês o testemunho real da bênção que o Senhor trouxe na minha vida e com ela eu pude constituir a minha abençoada família. Presta atenção aí, ó. Como você, muitas vezes chorei, desiludido nessa vida por alguém que pensei ser a pessoa ideal para uma vida bela, mas não era a que Deus preparou a minha espera. Cansado de sofrer, de tanto procurar, mas só foi quando Jesus pôde encontrar e assim me amar e preparar para que viria mostrar-me que o verdadeiro amor existia. Somente que Deus sua vida poderia mostrar-me que o verdadeiro amor existia. Pra te amar, um só ser. E foi assim que comigo aconteceu. Uma princesa do Senhor em minha vida apareceu. Após desilusões e correr atrás do vento, recebi do meu Deus a que teria o talento e o dom para ser a metade da minha vida. Com o próprio dedo o meu Senhor escolheria. Na sua casa simplesmente foi aparecer. Ali nos conhecemos, pouco a pouco pude ver mais do que uma amiga, ela era especial, demonstrando qualidades acima do normal. Simpatia, formosura e alegria, sempre muito educada, na beleza mais linda, com caráter de uma serva dedicada ao seu Deus, com a fé de uma guerreira lutando pelo que é seu. Quando percebi, estava me apaixonando. O sentimento que crescia cada dia, fui orando até chegar o momento de me declarar. O que sinto por você, só Deus pode explicar. Amor assim, só Deus pode. Somente que Deus sua vida poderia mostrar-me que o verdadeiro amor existia. Foi assim que comigo aconteceu. Uma princesa do Senhor em minha vida apareceu. Hoje ela é pra mim a princesa mais bela, com quem quero estar até chegar à vida eterna. Graciosa, preciosa, mulher edificante, que me ama de verdade, de forma transbordante. Mais do que amante, é a melhor companhia. Em todos os momentos sou feliz, minha vida com você, minha bênção. Eu quero desfrutar do melhor que Jesus preparou pra nos dar, para juntos conviver e uma família formar. Ser a mãe das minhas filhas e delas, eu ser o pai, você é a flor que Deus preparou no meu jardim, com a missão de eu cuidar e te fazer feliz. Ter alguém como você foi o que eu sempre quis. Jamais imaginei existir alguém assim. Obrigado, meu Senhor, por poder me demonstrar. Através da sua serva, realmente eu quero amar. Somente o que Deus sua vida poderia mostrar-me que o verdadeiro amor existia. Pra te amar, um só ser. Se assim aconteceu, para que você ouvisse.